Oi, mais um, hein? Caralho, DJ 15. Nossa história é foda, mas aí. Atividade interna namora isso aqui, parceiro. Caia de DJ 15, os guerreiros. Segue em frente. Saindo da trincheira, rapá. Eu sei que a vida sempre foi difícil. Acreditar em sonhos que parece impossível. Em sua volta tudo parece contra você. Entendo quando a lágrima ameaça escorrer. Viver, viver é superar a dificuldade. Romper os paredões erguido pelos covardes. Os donos da cidade, minoria cancerosa, que escraviza pobre na maléfica proposta. Esconde as correntes, fala de democracia. São mais de 5 séculos, segue a carnificina. O rosto da miséria, o inferno que tu fez, aquele que pagou a conta do jantar francês. O sentimento vem na mente e acelera. Me faz rimar o ódio que flora na favela. Me faz olhar pro mundo de um jeito agressivo. Mas a mentira da Dilma me dá motivo. O sentimento vem na mente e acelera. Me faz rimar o ódio que flora na favela. Me faz olhar pro mundo de um jeito agressivo. Mas a mentira da Dilma me dá motivo. O sorriso da burguesa, quem paga é a favela. A joia de brilhante em volta do pescoço dela. É a barba, é a cadela que apodrece o mundo. Passeia pelos shoppings, manjando todo luxo. Cliente da boutique, vadia quer ser chique. Princesa diabólica na roupa de grife, tipo Gisele Beach. Vadia infeliz, pra ela autoestima, compra em loja de Paris. Socialite meretriz, não é gente, não tem alma. O sangue africano escorre na conta bancária. A injustiça clara ocultada no discurso daquele que escraviza e promove nosso luto. Embaça o futuro de quem sonha com a justiça. Enche a favela de crack, de polícia. O sentimento vem na mente e acelera. Me faz rimar o ódio que flora na favela. Me faz olhar pro mundo de um jeito agressivo. Mas a mentira da Dilma me dá motivo. O sentimento vem na mente e acelera. Me faz rimar o ódio que flora na favela. Me faz olhar pro mundo de um jeito agressivo. Mas a mentira da Dilma me dá motivo. Estoura na tua mídia o mal que tu pratica. A mão que assina o tormento da minha vida. Não vai tomar minha filha, não vai tomar meu filho. Não vai fazer Caed se jogar no teu abismo. Eu sei da tua ganância, do veneno boca sangra. Garrafa de champanhe de 2000 é nós que banca. É nós que paga o playground do teu filho. Viagem pra Miami, Disneylândia, teu sorriso. Na sala de jantar, sua mesa, sua fartura. Vai, faz um brinde pra tua escravatura. Meu sangue tá nas ruas, ostenta teu dinheiro. Busão lotado me lembra navio negreiro. Os pretos que morreram é que paga teu conforto. Tu é o filho que o diabo não fez aborto. Ri, ri, aproveita a monarquia. O exército de zumbi vai surgir pra guerrilha. O sentimento vem na mente e acelera. Me faz rimar o ódio que flora na favela. Me faz olhar pro mundo de um jeito agressivo. Mas a mentira da Dilma me dá motivo. O sentimento vem na mente e acelera. Me faz rimar o ódio que flora na favela. Me faz olhar pro mundo de um jeito agressivo. Mas a mentira da Dilma me dá motivo. O sentimento vem na mente e acelera. Me faz rimar o ódio que flora na favela. Me faz olhar pro mundo de um jeito agressivo. Mas a mentira da Dilma me dá motivo.